Independência ou morte. E chegada a hora de terminarmos o programa buscando sonoridades obscuras, conexões com regiões extraterrenas, com o nosso bloco de Freak Aliens. Bom, a gente gosta sempre de trazer alguns artistas inventivos, experimentais, figuras que escutam a música de uma forma diferente, produzem de uma forma mais diferente ainda. E, bom, decidimos, selecionamos algumas figuras aqui para encerrar o programa de hoje. Começando o bloco com o Tuizinho, que já é um grande clássico aqui no programa, já ganhou um destaque no programa, nos primórdios do programa Independência ou Marte. E, bom, a gente sempre está em contato com ele, conversando, o cara sempre está produzindo muito material, já lançou um álbum branco, que na verdade era um CD quádruplo. Esses dias ele contactou a gente, estava gravando mais coisa e tal. Mas a gente vai escutar uma música do Tuizinho chamada Cantinela, de sua obra chamada Da Odisseia nos Balneários da Razão Pura, lançada em 2008. Sonzeira, figuraça. Tuizinho reverenciado mais uma vez aqui no programa, mandar um abraço pra ele. O gênio que volta ao ar, Independência ou Marte. Nós aqui antes do Big Bang precisamos de óleo bardal e biotônico fontoura. Quando combinados não seriam funcionais pra que a ruptura seja aberta e prossigamos. Se enfim pudéssemos Bocanov esquisar indefinidamente, todo o problema estaria resolvido através de gamas típicos em variáveis deltas, a grandeza serial. Mas que diabos um texugo tá fazendo no cafezal da minha fazenda? Era uma vez dois cachorrinhos felizes. Eu amo muito minha mãe. Minha mãe tava cuidando da minha coisa. Aí eu amo muito a parede e o chão. Eu amo o espelho, amo as roupas, o relógio, tudo eu amo. Até a lição de casa. É porque ela.

teve outra banda presente neste evento que foi promovido na noite de sábado, Tuizinho. Eu tô com o Tuizinho aqui de Franca, que é um dos músicos que vai se apresentar aqui hoje. Queria que você falasse pra nós a sua experiência musical. Qual é a sua preferência, seu estilo, sua especialidade, digamos assim? Ninguém.